Então, 3094, aciona identificação, desça para nível 050, pro de TAP, QNH 10 no 2. Azul 4206, chame centro Recife, 2545, ao termo 2685. Torre Salvador, boa noite, o Xenia 62-10, final da 7 milhas da 110. O Xenia 62-10, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo, trente pouso baixado e travado. Xenia 012. 1002, reportará, Xenia 62-10. Papá Romeu Alfa, Alfa Charlie, ao controle, acione identificação. Alfa, Alfa Charlie, contato radar estabelecido, 63 milhas sudoeste do Verde Salvador, em cruzamento área terminal, mantém uma centena. O QNH, correção, desconsidere o QNH, o Alfa, Alfa Charlie, cruzamento com a área do Verde. Externo, embaixo pelado, Xené 62, 1-0. Xené 62, 1-0, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Livre pouso na 1-0, Xené 62, 1-0. Ar e controle. A gente tem condições de voar direto Petrolina? Tem, autorizada a proa de Petrolina, Alfa, Alfa Charlie. Controle o trip 5464, consultado de Coronavamos, Aracaju. Aguarde 5464. Guardando. Então, 3894, desça para 2000 pés, o QNH no 0 no 2, autorizado LS, que foi reporte final estabilizado, está liberado de restrição de nível e velocidade. 5464, autorizada para onde, Aracaju? 5464, Aracaju, grato. 5464, corrija, autorizado direto, Maceió. Melhor ainda, Maceió, 5464. Minha 1210, nos fala 11, direita 121, decimal 1, boa noite. Direita 21, decimal 1, Oxenha, 62, 1210. Continua sendo identificação, desça para o nível 050, chegada a volta, fique legal no 012. Autorizado. Tio, tá 3894. Então, 3894, chame torre 1895. Obrigado, até quando? Chame agora Centro Recife, 2545, alterno 2685. 2545, 2085, obrigado. No 971, desça para 4.000 pés, QNH no 0, no 2. Estimativo, tá livre. Oi, Salvador, boa noite. Até 3894, passando o fim da Baixada da Vaga. São 3894, livre, pouso na 10, vento 150 graus, 12 nós. Atrasado pouso, até 3894. Vitor Bravo, Índia, prossiga, controle. Perdão. Bom, no 971, desça para 2.000 pés, permanece QNH 1012, reporte sinal estabilizado. E ele é essa que segue a piseira 1-0. Boa noite, Ronda 645, não pode... Foro 645, autorizado. Alinhado, mantém pista 1-0. Alinhado, mantém na 1-0, no 645. São 3894, no solo de 2-1, direita, 1-2-1, décima 1. 2-1. O número 45, autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2 nós. Então, nós... Tá bom. Santa Ana, 64. Ciente. Decolou 24, achando o controle em 1-2-0-2-1-8. 2-0-8, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Golo 645, cruzando 1500. Bono 645, contato radar na decolagem, sou para o nível 360, saída da EL. 360 da EL. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Cruz 19 está autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 130 graus, 12 nós. Com 971. 971, chame torre agora, 1895. 1895. Decolou 27, chama o controle em 1-2-0-8. 120-0-8, 35-2-19. 3, Salvador, gol 971. Gol 971, chame torre, 118-95. 971. Bom, no 971, continue a aproximação, reporte no marcador externo, trente pouso baixado e travado. Ajuste no 0-2. Que é 971, já está passando externo, trem baixado e travado. 1012, gol 971. Bom, no 971, livre pouso na 10, vento 130 graus, 119. Sente livre pouso na pista na 0, gol 971. A livre restrição de 3.000? Afirmativo. Gente, parou o nível 200, 35, 5219. 1971, no solo 31, direita 121, décima 1. 1211, é isso? 121, décima 1. Corre Salvador, excelente noite. Scan 3897, aproximando ponte de espera, até a próxima. Scan 3897, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter no zero. Está autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 150 graus e no zero nós. Está autorizado a alinhar e decolar, já 3297. Cruzando 185. Gente, sendo Recife agora, 125, 1, alterno 3325. Segundo, boa noite, senhor. Boa noite, bom voo, secundário 1325. Obrigado, bom trabalho. Bom voo. Scan 3897, decolou 33, chame o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, Scan 3897, boa noite. Scan 3897, boa noite, Scan 3897. Controle em 120, décima 8. Perdão. Controle, Salvador, boa noite, Scan 3897. Então, 397, contato radar na decolagem, sou para nível 340, saída da EL. 340 na da EL, pode voar já direto da EL? Autorizado, direto Lida. Direto Lida, melhor ainda, obrigado. O meu Alfa Charlie, 9N100, chega agora a Centro Recife em 12545, Charlie. Papá Romeu, Alfa Charlie. Papá Romeu, Alfa Charlie. Papá Romeu, Alfa Charlie na escuta. Três oito nove sete, chame Centro Recife, 251, alterna 3325. 251-3325, dá 3897. Alfa Charlie, se receber o controle, acione a identificação. Chame Centro Recife, 260, alterno 288. Recife 260, 288, triple 5219. 125, acendo a identificação, desça para o nível 050 na proa de Itápio, que é legal no 0 no 2. torre em Salvador, boa noite, Oceané 6259, ponte espera 1-0. Oceané 6259, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-4 nós. Alinhar e decolar 1-0, Oceané 2. Legal no 0, no 2, autorizado LR, Tecto Rei, cabeceira 1-0, reporte final estabilizado. Autorizado, noite, minha amiga. É 259, decolou 01, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, é Oxumé 6259, na sua escuta. Oxumé 6259, boa noite, contato com a sala Nicolás, saída da Elfo, para o 360. Nada Elfo, 360, Oxumé 6259. Ah, controle, autoriza a estar presente direto da Elfo? Autorizado, direto Ledas. Direto Ledas.